Hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade. Espiritualidade, às vezes a gente, principalmente aqui na Casa Espírita, a gente usa como um grupo de espíritos, às vezes, né? Ah, espiritualidade está me ajudando, né? Parece que é algo espiritual, algo imaterial, que a gente não vê, que a gente não toca e que a gente liga a espírito. Na verdade, espiritualidade é algo bem maior do que esse conceito de um grupo de espíritos. É sim algo que a gente não possa ver ou tocar. É ao contrário de materialidade, de materialismo, né? A espiritualidade é o oposto da vida materialista, que é acreditar somente no que a gente toca. Viver conforme a matéria. Comer, trabalhar, se relacionar só com o foco material. Não é isso. Espiritualidade é algo maior. Mais, inclusive, do que apenas espíritos. Porque nós, que estamos aqui, acreditamos em espíritos, né? Somos seres espirituais, além de estarmos vivendo na forma material. Então, essa consciência da espiritualidade é um convite e é uma consciência mesmo de que há algo muito maior, etéreo, divino, né? A palavra espírito vem do latim sopro. Eu li isso hoje, pesquisando sobre a palavra. Então, é o ar, é essa conexão, né? Então, nesse sentido, a gente procura alguns mecanismos para nos conectar com a espiritualidade. A Casa Espírita hoje é um deles, né? Então, a gente vem aqui buscando algo espiritual, um propósito maior do que só a vida material. Existem religiões, ritos, alguns acendem incenso, outros têm que ter uma vestimenta diferente. São gatilhos que a humanidade, que nós criamos, para nos conectar com essa parte espiritual que dá um significado maior à nossa existência, né? Mas nem por isso ela precisa estar ligada a esses ritos. Não é só aqui na Casa Espírita, ou na igreja, ou quando acende um incenso, ou quando fala algumas palavras, que a gente está sendo, tá nos ligando à nossa parte espiritual, à espiritualidade. Ela é desprovida de formas. Ela é algo inerente a nós, porque nós somos espíritos. Somos filhos de Deus, então somos seres espirituais. E essa conexão com a espiritualidade pode vir sem qualquer um desses ritos, sem esses gatilhos que a gente usa para se conectar. Inclusive, eu li sobre um ateu, quer dizer, que não acredita em Deus, que não acredita na parte espiritual, que caminhou pela montanha onde Jesus caminhou. E ele descreveu aqui, eu até trouxe por escrito, que ele sentiu uma paz indescritível, profunda, uma felicidade. Se sentiu conectado com o cosmos. E ele julga que isso é a espiritualidade. Que ele não estava em nenhuma casa, em nenhum lugar, falando com Jesus, ele não se reportou a um ser, mas ele teve uma introspecção, uma serenidade, porque teve esse momento de paz, né? Eu trouxe aqui só um pouquinho. Sam Harris é o nome dele, um americano cientista. Então, ele afirmou que a paz é essa consciência expandida. Declarou que a espiritualidade é a transcendência do eu, essa conexão com o seu eu maior, que é espírito. E se reportou à natureza, à política, à sociedade. Então, ser espiritualidade, ou ter essa conexão com a espiritualidade, e até com irmãos maiores, que a gente sabe que nos acompanham, que estão desencarnados, é essa elevação da nossa consciência, esse pensamento elevado que reside dentro da gente, que é essa espiritualidade, transcendendo para todas as nossas relações e todos os nossos atos, com o meio ambiente, com a preservação, com a consciência do uso, né, dele, com as nossas relações pessoais, sociedade, política. É muito maior espiritualidade do que só vir a um lugar, fazer uma oração, às vezes algumas palavras até repetidas, que a gente nem tem a real consciência delas. Esse cultivo todo é a nossa conexão com o nosso ser espiritual e, por consequência, com a espiritualidade. Os bens ou os benefícios, a parte benéfica de ter uma espiritualidade ativa, consciente, é conseguir transcender melhor os problemas, a saúde, né? Os cientistas e médicos já comprovam que quem exerce uma espiritualidade, independente de religião, né, de credo, que tem uma consciência espiritual, consegue superar melhor os desafios, consegue encarar melhor os problemas que a vida traz, realmente porque não tem essa limitação, né, essa matéria, né? Não existe só isso, não é esse o propósito, é um propósito maior. Então, isso traz para as pessoas, para nós que vivenciamos isso, algo que nos ajuda, fisicamente, inclusive. Há pessoas que se curam de câncer, de doenças, de situações físicas, por ter essa espiritualidade preservada, né? Esse cultivo da sua espiritualidade. Não necessariamente só com um grupo de espíritos. Embora uma coisa seja consequência da outra, né? Se você está com pensamentos elevados, com uma espiritualidade interna, em atos, em sentimentos, logo a gente vai se afinizar com espíritos elevados, sejam encarnados ou desencarnados. Então, acho legal a gente ter essa diferença, porque às vezes a gente se reporta à espiritualidade só como algo que é do espírito desencarnado. E a espiritualidade está em nós também encarnados. Aliás, é uma missão nossa, né? É um cultivo nos nossos atos, na nossa vida, independente de estar num lugar ou seguir alguma religião. Então, esse é um convite, né, que eu acho que incluo nessa, né, exercer a espiritualidade em todos os aspectos da nossa vida para ter essa paz que esse ateu falou, né? Ele não estava procurando Jesus ou ele não seguia nenhum credo. E ele simplesmente passou por aquelas montanhas onde Jesus, com certeza, deixou esse prana, esse manto espiritual, e ele, sem crer em nada, se conectou com essa paz, porque ele também é espírito, nós todos somos, né? Eu compartilho com vocês uma questão bem, uma vivência minha. Eu tenho a espiritualidade, minha avó frequentava, minha mãe, eu vim para o centro espírita com 15 anos, trabalho na biblioteca, trabalho na Seicho Noye, já compartilhei com vocês, né? Então, a questão da espiritualidade sempre foi muito forte na minha vida. Sempre fiz e participei de grupos, de missa, de centro espírita, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E eu fiquei um tempo sozinha, sou viúva, enfim, né? E Nesse tempo que eu fiquei sozinha, eu fiquei muito preocupada, porque eu tenho uma filha, de namorar, ficar com alguém que pudesse prejudicar o nosso convívio. Medo meu, né? E lá pelas tantas, depois de 4 anos, apareceu uma pessoa. E eu fiz o checklist, né, das qualidades, enfim, para ver se eram compatíveis com a nossa família. E me preocupei muito porque essa pessoa não tinha nenhuma religião. Disse, meu Deus do céu, disse, como assim tu não acredita em nada? É católico? É, sei lá, antes da viagem, né, faz a oração do anjo, qualquer coisa, qualquer sinal de espiritualidade já, para mim, era suficiente. Mas ele não tinha nada. Ele disse, não, eu não gosto de ir em missa, só vou quando tenho um casamento, alguma coisa assim, mas senão, não é comigo. Eu fiquei, eu disse, olha, então não é essa pessoa, né? Rezei, eu disse, olha, Deus, obrigado, né? Mas não dá, é incompatível. Como é que eu vou viver com uma pessoa que não tem nenhuma crença religiosa, não tem a espiritualidade na vida dele? Aí uma amiga me chamou e pediu, mas, Rossella, ele trata as pessoas mal? Tu percebeu alguma desonestidade nos negócios, na situação que ele vive? Ele trata bem os animais, né? Cachorro, gato, como é que ele, no cotidiano, como é que ele é? Não, ele trata bem os pais, convive bem com a família, tem um cachorro, a gente sempre, eu percebo que ele junta o lixo, às vezes a gente está caminhando, né? Ele junta algum lixo que ele vê na calçada, eu achei esse ato até bem legal, né? Eu vejo que ele tem um tom de voz que ele não ofende um garçom ou uma, né? Essas coisas, esses detalhes. Então ela disse, para ti, quer dizer, para mim, a espiritualidade é necessária ser formalizada num lugar, num centro espírita. Eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui, fazer aquela oração, acender o incenso, tomar água fluida. Eu preciso materializar a espiritualidade na minha vida. Ele, não. Mas nem por isso ele não é um ser que tem espiritualidade, porque ele é ético. Ele tem uma conduta espiritual correta. Então, foi uma grande lição para mim, que eu compartilho com vocês, porque me ajudou a distinguir, né, espiritualidade como um conceito, como um lugar, né, ou como uma leva de espíritos, do real significado da espiritualidade. Nós todos, em vários níveis, de diferentes formas, temos a espiritualidade na nossa vida. E precisamos apurar. E quanto mais a gente melhorar e ter essa consciência, sabe, essa conexão com o eu interior e com o Pai maior, melhor será para a nossa evolução.